Se alguma coisa é nova para você, isso é uma descoberta. Quando era um ursinho, logo descobri o mel, os rios das montanhas e o arco-íris lá no céu. A curiosidade veio logo pra ficar. E eu então pergunto hoje o que vou encontrar. Eu agora me empolguei com uma escavação. Encontrei uns fósseis mais de que eu não sei não. Quem sabe isto tudo já foi coberto pelo mar? E eu então pergunto hoje o que vou encontrar. Como Einstein ou Colombo, use algo que te ajude. Mas o que é maioral é uma ideia genial. Um dia eu descubro como posso conhecer os dinossauros que morreram bem antes de eu nascer. Pra além da Via Láctea eu quero viajar. E eu então pergunto onde o que vou encontrar. Vem comigo agora, vamos juntos descobrir a cura para a gripe e o mundo então vai sorrir. Vamos pra Netuno no foguete explorar. E eu então pergunto o que vamos encontrar. E eu então pergunto, e você? O que iremos encontrar? Então?